Estamos de volta, caros ouvintes, mais uma semana, mais uma edição de Os Nomes das Canções. Hoje, muito especial. Três motivos que fazem desta uma edição bastante diferente. Primeiro, vai ter apenas uma intervenção. Segundo, terá seis músicas. Terceiro, todas elas as músicas do mesmo artista. É o mestre Vitorino de Almeida. Na produção e elaboração de conteúdos de Os Nomes das Canções está Carlos Bonaparte. Na apresentação, eu, Nuno Miguel. Na última semana ficamos a conhecer várias músicas de vários artistas com nomes de pessoas, mas gostamos especialmente das do mestre Vitorino. Os nomes são bastante sugestivos. Por exemplo, a música que abre esta edição chama-se Canção para a minha filha Isabela adormecer quando tiver medo do escuro. Sim, este é o nome completo da música. Canção para a minha filha Isabela adormecer quando tiver medo do escuro. É a faixa número 6 do álbum que em 1992 foi lançado e intitulou de Eu que me comovo por tudo e por nada. Ouvimos ainda Mariana à janela. Seria a menina que estava à janela? Por que não vê Joana? Uma pergunta à qual só a própria Joana poderá responder, mas não deixa de ser curioso o contexto da música. Fado Isabel, que certamente não seria a mesma da primeira melodia. Laurinda, mais um nome bem conhecido por estas bandas. E por fim, Margarida no Convento. Seis músicas, seis histórias, um artista, uma intervenção. Eu, Nuno Miguel, volto para a semana. Até lá! Quando tu passas nos arcos da praça velha, enches meu peito de esperança, mas eu tenho de ir à guerra. Fui à guerra num instante e voltei para te encontrar. Mariana, tu partiste, não posso senão chorar. Mariana, Mariana, quando tu passas nos arcos da praça velha, enches meu peito de esperança. Mas eu tenho de ir à guerra, fui à guerra num instante e voltei para te encontrar. Mariana, tu partiste, não posso senão chorar. À janela dos teus olhos eu invento mil desculpas. Cria-te mais do que a vida, amo-te mais do que julgas. Na procura do passado tenho sonhos e visões para dosear as angústias das minhas inquietações. Eu já perdi Mariana do meu canto a sentinela. Menina, tu foste um dia o meu encanto à janela. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. esta noite, que noite tão mais dia que este dia, que dia tão mais noite que esta noite, que noite tão mais dia que este dia, que abraço como um traço de um açoite marcado a sangrar na carne fria. Que dia tão mais noite que esta noite, a raiva que de ti me despedia. Que dia tão mais noite que esta noite, a raiva que de ti me despedia. Oh meu amor, que noite tão de noite, como a noite que em nós de noite havia. Era de noite e foi de noite que a lua em mim nascida, em ti morria. Que noite tão mais noite que esta noite, que dia tão mais dia que este dia. Que esta noite, que dia tão mais dia que este dia. Antena Web, Canal 1. Deixa-me dormir uma noite nas dobras do teu lençol. Sim, sim, cavalheiro, sim. Sim, sim, cavalheiro, sim. Hoje sim, amanhã não. Meu marido não está cá, foi para a feira de gravão. 11 horas meia-noite, 11 horas meia-noite, marido à porta bateu. Bateu uma, bateu duas, Larinda não respondeu. Ou ela está doentinha, ou ela está doentinha, ou já tem outro amor. Ou então procura a chave lá no meio do corredor. De quem é este chapéu? De quem é este chapéu? Da broada a galão. É para ti, meu marido, fiz eu por minha mão. De quem é aquele cavalo? De quem é aquele cavalo? Que na minha esquadra entrou. É para ti, meu marido, foi teu pai quem te mandou. De quem é aquele suspiro? De quem é aquele suspiro? Que ao meu lido se atirou. Laurinda, que aquilo vi, não vale a pena desmaiar. Todo o amor que teu tinha vai-se agora acabar. Vai buscar as tuas irmãs, vai buscar as tuas irmãs, trá-las todas no andor. E a mais linda delas todas há de ser. Há de ser o meu amor. Se mil portas te fecharam, muitas mais outras se te abrem. Salta os braços, andorinha, que onde o amor te prenderam, as tuas asas não cabem. Salta os braços, andorinha, que onde o amor te prenderam, as tuas asas não cabem. Se mil portas te fecharam, muitas mais outras se te abrem. Salta os braços, andorinha, que onde o amor te prenderam, as tuas asas não cabem. Salta os braços, andorinha, que onde o amor te prenderam, as tuas asas não cabem. Margarida canta no ar, deitada num barco. Trespassa o ventre do vento, que em sangue de rosa bravia, sopra um sonho na marzia, branda azul. Da madrugada, Margarida canta no ar.